começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos do Brasil inteiro. Estamos chegando mais uma vez com o nosso programaço Mundo Sertanejo. A partir de agora, como sempre, muita música, muita alegria, muito astral e, claro, muitos alôs para todos os nossos ouvintes do Brasil inteiro que nos dão a honra da audiência. Desde já, o meu muito obrigado a cada diretor, cada programador, cada locutor, cada recepcionista, enfim, a todos vocês que compõem as equipes de toda a nossa rede de rádio pelo Brasil inteiro, que são nossas afiliadas, a nossa central de produção, exibindo o nosso programa com muito sucesso, muita audiência. A todos vocês que estão sintonizados em todas as nossas emissoras de rádios afiliadas, o meu abraço, o meu beijo carinhoso, meu muito obrigado pelo carinho da audiência, viu? E a todos vocês, amigos internautas do Brasil inteiro e do mundo, que acessam radioestudiobrasil.com.br e ouve o nosso programa. Um abraço a todos, viu? Quem canta bonito abrindo o programa é ele, Gustavo Lima. Fui fiel. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei e veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Maravilha, maravilha, vamos em frente porque atrás vem muita gente. Eu fico muito feliz porque a cada semana, graças a Deus, centenas e centenas de ouvintes novos, né, que estão ouvindo o nosso programa no Facebook, a manifestação de carinho é muito bacana, de amizade para comigo, viu? Obrigado a todos vocês que estão sempre interagindo comigo no Facebook, pedindo músicas, pedindo alôs. Um abraço a todos vocês, meu muito obrigado. A exemplo do meu amigo Fábio Júnior, de São Paulo, né? Minha amiga Maria José Alves, de Araçuaí, Minas Gerais. Meu amigo Jerry Camilo, de Goiânia. Também meu amigo Manuel Medeiros, de São Paulo. Meu amigo Alexandre Farias, de Goiânia. Marcelo Lima, de Serrolândia. O Edmilson Oliveira, de Ibitiara. Ibitiara, diferente, né? De Ibitiara. A Sueli Figueiredo, de Unaí, Minas Gerais. Meu amigo Luiz Brito, de Dom Basílio, Estadão da Bahia. Um abraço a todos vocês, amigos do Brasil inteiro ligados no nosso programa. Meu amigo Jean Mailon, de São Felipe do Oeste. Um abraço a todos vocês. E no Estadão de Rondônia, onde nós temos várias e várias emissoras de rádios também exibindo o nosso programa. Vou cantar para vocês meu grande sucesso, graças a Deus. Um abraço a todos os radialistas que estão fazendo esse meu sucesso, né? Quero você para mim. Um abraço a todos vocês, meu muito obrigado, viu? Quero você para mim. Canta Diego Valadares. Eu quero, quero, quero, quero você para mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Vamos cantar! Eu quero, quero, Diego Valadares, vem comigo! Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel na sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero você pra mim. É, eu vou te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Muito bem, muito bem. Vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Cleiton Henrique de Berilo, Minas Gerais, porém, morando no Rio de Janeiro. Ele interagindo comigo no Facebook, disse que não perde o programa. Um abraço a todos vocês, amigos. Aí de Volta Redonda, onde nós temos a Rádio Acesa FM exibindo o nosso programa. Um abraço ao Adriano Martins e toda a equipe da Rádio Acesa FM. Minha querida Ana Carla, aí de Brasília, ela é nossa ouvinte também aqui em Brasília, acessando o site, né? Um abraço, muito obrigado, viu? A todos vocês. Meu amigo José Zé Roberto de Caconde, também ligado no nosso mundo sertanejo. A Fernanda Lígia de Unaí, Minas Gerais, ligada no mundo sertanejo. Minha querida Marta Araújo de Jacaré, Rio de Janeiro, ouvindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. Minha querida Liliane Vieira em Conceição do Rio Verde também, não perde um só Mundo Sertanejo. Minha querida Wanda Coura em Açailândia, do Estadão do Maranhão. Um abraço a todos vocês de Açailândia, né? Nós temos a Marconi FM e a Cultura AM, duas emissoras parceiras, exibindo o nosso programa em Açailândia para toda a região. Um abraço, Pedrinho Maranhão, todos vocês, amigos, aí, muito obrigado, viu? Ô, Wanda, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu, interagindo comigo no Facebook. Um beijo para vocês aí. Um abraço à galera aí da panificadora Júlia, em Açailândia. No quadro Ao Som da Viola de hoje, quem canta bonito, atendendo pedidos de Paulo e Paulinho, canta atendendo o pedido, a minha querida Maria José de Posse, para Carol, para todos vocês, amigos, aí da Nova Dimensão FM, de Aciara, Estadão de Goiás. Cantam de Paulo e Paulinho, Amor de Primavera. Risca o dedo na viola, Paulinho. Mundo Sertanejo, ao som da viola. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos do Brasil inteiro, sempre ouvindo o nosso programaço através das nossas emissoras de rádios parceiras. Um abraço a todos vocês pelo carinho. O meu muito obrigado, viu? Minha querida Kate Ferreira, de Indaiabira, Minas Gerais, ligada no nosso programa. O meu amigo Oséias Neves, aí, que cuida do meu fã-clube também, em Indaiabira. Indaiabira, cidade próxima a São João do Paraíso, onde nós temos a Rádio Paraíso FM exibindo o nosso Mundo Sertanejo. A Silvana Machado, Silvana Vitorino, a todos vocês. Oi, Nath Pereira, um beijo pra você, viu? A Liliane Souza, a todos vocês, enfim, dessa linda cidade e toda a região. Indaiabira, os amigos aí de Indaiabira ouvem nosso programa pela Rádio Paraíso FM de São João do Paraíso, né? Um abraço, muito obrigado, o Valmiro Gomes, a Neilza, todos da equipe. Meu amigo Edi Carlos Santos, de Campina Grande do Sul, um abraço, muito obrigado, viu? O Edi é nosso parceirão, aí a emissora que exibe nosso programa, muito obrigado, viu? Edi Carlos Santos, de Campina Grande do Sul, um abraço, muito obrigado, viu? Meu amigo Neri Brandão é diretor da Rádio Florestal FM em Lagoa do Ouro, no Pernambuco. Um abraço, viu? Neri Brandão interagindo comigo no Facebook. Diz que o programa é 100% audiência aí na cidade e toda a região. Um abraço a todos da equipe da Floresta FM, exibindo o nosso programa em Lagoa do Ouro e no Estadão do Pernambuco. Um abraço, muito obrigado, viu? E um beijo aí pra Tainá e pra Vanesca. Pra Tainá e a Vanesca, ouvintes da FM da Paz em Viçosa, no Rio Grande do Norte. Um abraço, Nerivaldo Batista, que é o nosso diretor aí da Rádio FM da Paz em Viçosa, Rio Grande do Norte. Ô Tainá, ô Vanesca, um beijo pra vocês, a todos os nossos ouvintes aí de Viçosa, aí da FM da Paz, exibindo o nosso programa. Ô Nerivaldo, um abraço a você, todos da equipe, muito obrigado, viu? Cristiano Araújo canta pra dançar. Lepo, lepo. Ah, eu já não sei o que fazer. Duro, pé rapado, com salário atrasado. Já fui despejado, banco levou meu carro. Agora vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade. Se é dinheiro, se é amor ou cumplicidade. Eu não tenho carro, não tenho teto. Se fica comigo é porque gosta. O meu ha, ha, ha, ha. No lepo, lepo. É tão gostoso quando eu tá, tá, tá, tá, tá. No lepo, lepo. E vai. Lepo, lepo. Com Cristiano Araújo. Ah, eu já não sei o que fazer. Pé rapado com salário atrasado. Ah, não tenho mais pra onde correr. Já fui despejado, banco levou meu carro. Agora vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade. Se é dinheiro, se é amor ou cumplicidade. Eu não tenho carro, não tenho teto. Se ficar comigo é porque gosta do meu ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, no lepo, lepo. É tão gostoso quando eu ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, no lepo, lepo, lepo. É tão gostoso quando eu ha, ha, ha, ha, no lepo, lepo, lepo. É tão gostoso quando eu ca, ca, ca, ca, no lepo, lepo. Muito bem, vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar. Um beijo para minha querida Carla, a Rosane, em Governador Valadares. Elas são ouvintes da Rádio Agitos, né? Rádio Web Agitos. É, um abraço, muito obrigado, meu amigo Eudes, que é o nosso diretor aí, todos da equipe da Web Rádio Agitos de Governador Valadares, exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. Um abraço a todos vocês ouvintes, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Um abraço, meu amigo Jota Santos, os amigos da Rádio Interativa FM de Porto dos Gaúchos, exibindo o nosso Mundo Sertanejo. Um beijo para minha querida Vânia Rocha, o Neymar Gonçalves, Areta Promoções, todos da equipe da 90.9 FM de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Um abraço, Luiz Gustavo, da Web Rádio Cidade, exibindo o nosso programa. Aí também em Pouso Alegre, né? Os estúdios da Web Rádio Cidade fica em Pouso Alegre também. Luiz Gustavo e todos da equipe, um abraço a todos vocês e muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Rádio Adustina FM em Adustina, Bahia, exibindo o nosso Mundo Sertanejo. Rádio Vanderlei FM em Vanderlei, no Estadão da Bahia, exibindo o Mundo Sertanejo. A Super Rádio Atividade em Santa Rita de Cássia, nosso querido amigo Dailton Comunicador e todos da equipe, um abraço a todos vocês aí, viu? Quem canta bonito? Paula Fernandes. O rio vai, vai, coração desaguar. O mar, resta a ilusão de chegar no oceano de sonhos azuis que brota em mim. Águas que correm nas veias, no peito, levando a semente do amor. Seiva repleta de vida, acende a caldeira, paixão preparou pra pulsar, renascer. Incendeia, faz tudo girar. A miragem da lua insinua uma dança menina que o sol ensaiou pra provar que o mundo só é mundo, o oceano só é vivo se o rio desaguar. Na viagem até seu destino, coração menino, o rio vai, vai, coração desaguar. No mar resta a ilusão de chegar no oceano de sonhos azuis que brota em mim. Águas que correm nas veias, no peito, levando a semente do amor. Seiva repleta de vida, acende a caldeira, paixão preparou pra pulsar, renascer. Incendeia, faz tudo girar. A miragem da lua insinua uma dança menina que o sol ensaiou pra provar que o mundo só é mundo, o oceano só é vivo se o rio desaguar. Na viagem até seu destino, coração menino, mensageiro do mar. Kate Ferreira, mais uma vez um beijo pra você, hein? É, em Boa Vista, Minas Gerais, um abraço, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Meu amigo Leandro Simões, Rádio Caieiras, em Caieiras, São Paulo, exibindo o nosso mundo sertanejo. Um abraço aos nossos amigos aí da 95 FM de Coromandel, Estadão de Minas Gerais, é o Triângulo Mineiro, né? Cidade natal do Cleiton Aguiar. E o Cleiton Aguiar é o diretor-presidente aí da 95 FM. Ô Cleiton Aguiar, mais uma vez parabéns, viu? No nosso novo empresário aí no meio de comunicação. E a 95 FM alcança, tem uma abrangência muito grande aí em vários municípios, nos arredores aí, nas adjacências de Coromandel, Minas Gerais. Um abraço a todos da equipe na 95 FM, na linda cidade de Coromandel, Estadão de Minas Gerais, exibindo o nosso programaço. Um abraço, muito obrigado, viu? Ô meu amigo Ed Carlos Santos, mais uma vez um abraço, viu? Em Campina Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, um abraço, muito obrigado. Rádio Play FM, né? Porque no bloco anterior eu não disse o nome da rádio, mas agora eu digo com todo prazer. Um abraço, meu amigo Ed Carlos Santos, todos da equipe aí da Rádio Play FM, programa todos os dias às 18 horas em Campina Grande do Sul, no Rio Grande do Sul. Barbaridade, tchê, é sucesso total. Victor e Léo cantam O Tempo Não Se Apaga. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Maravilha, maravilha, estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Vamos em frente porque atrás vem muita gente. Marcos e Beluti cantam para vocês agora, viu? Não Te Amo Menos.